dia com barulho na cabeça. Também na madrugada bebi, feito capeta. Borradinha, caipirinha, gengibre, Budapeste. O eco do Twin tomava zona leste. Como na parada cheio eu não vou ficar. Por isso até agora não consigo cantar. A montanha de garrafa jogada atrás de mim, na minha cabeça, o barulho do Twin. 51, Pitu, velho barreiro e cavalinho. Quebra o gelo no Sanheg junto com uma tatuzinho. Conhaque, presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, estava em coma na cama. 51, Pitu, velho barreiro e cavalinho. Quebra o gelo no Sanheg junto com uma tatuzinho. Conhaque, presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, estava em coma na cama. De bem com a vida, sei que posso beber, mas não tenho culpa se não posso me conter. Numa tarde de domingo, fui parar num hospital de tanto beber. Comecei a passar mal, mas tudo que sobe, todavia desce. E tudo que é pequeno tem um dia que cresce. Entre tudo, sobretudo, caí na conclusão que eu estava em coma, deitado ali no chão. 51, Pitu, velho barreiro e cavalinho. Quebra o gelo no Sanheg junto com uma tatuzinho. Conhaque, presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, estava em coma na cama. 51, Pitu, velho barreiro e cavalinho. Quebra o gelo no Sanheg junto com uma tatuzinho. Conhaque, presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, estava em coma na cama. Consegui uma visita da cirrose. Agora estou na boa e não vivo pelos cantos. Pra não perder o pique, ainda bebo a do santo. Que toda noite vim me cobrar aquele gole. Pensando me levar, desse jeito não é mole. Mas não adianta, a vida é mesmo assim. Na minha cabeça, o barulho do Twin. 51, Pitu, velho barreiro e cavalinho. Quebra o gelo no Sanheg junto com uma tatuzinho. Conhaque, presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, estava em coma na cama. 51, Pitu, velho barreiro e cavalinho. Quebra o gelo no Sanheg junto com uma tatuzinho. Conhaque, presidente, loira, tática, Obama. Depois de tudo isso, estava em